Yeah. Pois é cada pra bater, passo de fase na batida. Eu amo rap mais do que quase tudo na vida. Tô sem saída, Sampa é o labirinto. Se não morre, você mata o minotauro no instinto. Ha, tenho pouco, quem tem, mas nem que eu viva pelo rap. Eu morro pelo rap, amém, tá ligado? Na brisa tô leve, mas não corre pesado. Entrei na treta igual louco de lambreta. E o meu foco não é calcinha com alcinha de lã preta. Nem café, hotel, green cheese. Nem mulheres, motel, strip cheese. É release da minha vida, compromisso. E eu falo pra você que dinheiro compromisso. Dinheiro compra missa, dinheiro compra missa. Mas truta do Luke, ele nunca vai comprar isso, certo? Era só colar, gravar e fazer show. Me flagrar em onde quer que eu vou. O que está, superstar? Aparecer não, yeah. Quero conversar. Me diz que não trai o rap, então vai, fijuro. Já bota bancos, moleque. Tem muito naipe, pule, huh. Doente de internet, só espera de que um like cure. Sou muito hype, Fury, já disse. Cê viu como todos seus vingadores em um prato frio. Não vim pra virar o jogo, vim pra dar as cartas. Contatos para os shows, é só marcar as datas. Era só colar, gravar e fazer show. Me flagrar em onde quer que eu vou. O que está, superstar? Invado a madrugada, oi, tiro pra largada, foi. Buscar uma inteira pra vaquinha, mas não vai dar boi. É trampo, eu admiro, sou fã, Thiago. Deus que olha, não Valdemiro, Santiago. Esse game amo, então treine, mano. Pra fazer um corre, não tem que ser keniano. Deixando as estrelas pro sistema solar. Eu busco meu lugar ao sol e não fardo de Cuiabá. Pros boy, eu sou playboy pra família, eu sou Thiago. Nas ruas é red niggas, pra gata eu sou afago. Pro estado contribuinte, pros coxinhos eu sou doutor. Na justiça é o seguinte, adversário do promotor. Quis fazer rap, líder na final lap. 1000 volts, Jaja Usa em Bolt sem step. Na palma, motim, se acalme no fim. Salve vagabundagem, um brinde, tim tim. Era só colar, gravar e fazer show. Me flagrar em onde quer que eu vou. O que está, superstar? Aparecer não, quero alcançar.